A todos, sejam bem-vindos. E nós vamos continuar com o mesmo tema da aula anterior. Essas aulas são, vamos dizer, o reflexo e a prestação de contas da pesquisa que eu venho empreendendo sob o nome da paralaxe cognitiva. É claro que no curso dessa exposição a gente é obrigado às vezes a voltar a determinados tópicos de filosofia que não são dependentes desta pesquisa, mas que constituem de algum modo algum pressuposto ou algum fundamento para ela mesma. Então hoje, nesta mesma aula, eu vou em parte dar um relato a vocês do estado presente dessa investigação e em parte retornar a certos fundamentos de ordem metafísica que eu creio que ajudam a esclarecer qual é o meu ponto de vista, qual é a perspectiva desde a qual eu estou enfocando todo este assunto. Nós podemos começar, com um fato de ordem física que vocês estão observando aqui em cima da minha mesa, que é esta pilha de livros. Eu sei que não é normal você dar uma aula escondido, a aula assim por vídeo, escondido atrás de várias pilhas de livros, mas eu trouxe isso aqui de propósito para mostrar para vocês algumas fontes importantes dessa investigação. O número de livros, de fontes que eu tenho que consultar para tentar chegar a uma conclusão, nesse caso, é enorme. É praticamente ilimitado. Nós estamos abrangendo aí quatro, cinco séculos de história das ideias. E muitas vezes a gente tem que, em busca de alguma informação, você tem que, às vezes, ler um livro inteiro para você aproveitar ali duas ou três linhas que são essenciais, porque trazem, vamos dizer, a informação que estava faltando para completar o quadro. A investigação se divide em várias linhas simultâneas, na medida em que eu observei um paralelismo entre vários fenômenos que, cada um isoladamente, tem sido estudado de maneira bastante rigorosa e bastante profunda em várias áreas da vida acadêmica. O que não aconteceu até hoje foi alguém tentar juntar todos esses fenômenos diferentes, perceber o que existe de comum na estrutura de todos eles, definir, descrevê-lo como um fenômeno unificado, dar-lhe um nome, defini-lo e remetê-lo à sua fonte na consciência humana, quer dizer, um fenômeno histórico observado na história das ideias deve corresponder a algo dentro da própria estrutura da consciência humana, quer dizer, tudo que acontece, assim como, vou dizer, na biografia do indivíduo, nada pode acontecer na sua história psíquica que não esteja de algum modo presente na estrutura da sua consciência, seja, todo fato acontecido no tempo pode ser remetido a uma estrutura permanente que o possibilita. Do mesmo modo, o fenômeno da história das ideias deve estar prefigurado em algum elemento, em algum aspecto da estrutura da consciência humana, que torna possível que esse fenômeno, dadas as condições históricas requeridas, ele se manifeste, ele apareça no campo histórico. Repetindo, se é que alguém não assistiu às aulas anteriores, eu denomino paralaxe cognitiva o fenômeno que é o deslocamento que existe entre a experiência real de um filósofo, de um cientista, de um artista e o eixo da sua construção mental, sua construção ideal da realidade. Quer dizer, o sujeito está vivendo uma coisa, mas ele está imaginando e idealizando outra que pode ser totalmente diferente ou contraditória. A paralaxe cognitiva nada tem a ver com a hipocrisia, com a mentira consciente. Não tem nada a ver com o faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ela é um defeito da consciência, é um escotoma, é um ponto cego. É uma espécie de abismo que se abre entre a experiência real e a sua tradução, a sua elaboração intelectual. Quer dizer, essa elaboração, ela, num certo momento, começa a tomar como fundamento não a experiência real vivida pelo sujeito, mas algum aspecto que foi imaginado pelo próprio indivíduo e que ele, de certo modo, superpõe à sua experiência. Não que esse aspecto seja totalmente desligado da experiência, mas às vezes é um aspecto parcial pequeno que toma, vamos dizer, o lugar do quadro inteiro e obscurece a tela de tal modo que o indivíduo não pode mais reverter a experiência total para conferir se aquilo que ele está elaborando, que ele está pensando, corresponde à sua própria experiência da realidade ou não. Esse fenômeno, evidentemente, nunca foi estudado. Quer dizer, isso aí fui eu que descobri que aconteceu e estou rastreando para ver como é que isto apareceu num certo momento da história. Mas o curioso é que inúmeros aspectos separados que eu unifico sob essa denominação e sob esse conceito geral de paralaxe cognitiva foram observados separadamente por vários estudiosos em áreas completamente distintas, tá certo? E descritas em termos independentes. Existe um fenômeno desse tipo que se observa, por exemplo, na história da física. É um fenômeno que Wolfgang Schmidt, autor desses três livros importantíssimos, The Quantum Enigma, The Wisdom of Ancient Cosmologies e Cosmos and Transcendence, chama de bifurcação. A bifurcação aparece, segundo ele, com René Descartes, na hora em que todos os fenômenos do mundo são divididos entre o mundo da quantidade, o mundo da extensão, como chamava Descartes, e o mundo do pensamento. Entre a chamada coexistência e a coisa pensante, seriam essas duas, vamos dizer, as qualidades essenciais que definem as duas tipos de substâncias existentes, tudo no mundo ou é pensamento ou é extensão, é fácil você perceber que não há uma chave comum entre as duas. Quer dizer, você não, pensar e ter extensão não são sequer espécies do mesmo gênero. Tá certo? É como se você dividisse, por exemplo, os animais entre mamíferos e amarelos. Isso não é uma chave classificatória que tenha um fundamento racional. Mas essa separação, então, da coisa pensante e da coisa extensa, ela vai, com o tempo, quer dizer, se aprofundando dentro da concepção física do universo, até gerar uma série de dificuldades na concepção física do universo, a principal das quais é o fato de que, como explica o Wolfgang Schmidt, a mecânica quântica é talvez a teoria científica mais amplamente comprovada que já existiu. São milhões de observações mostram que as coisas se passam de uma determinada maneira. Mas, ao mesmo tempo, não existe nenhuma explicação filosófica correspondente. Quer dizer, não há uma filosofia da mecânica quântica. E praticamente os fenômenos assinalados na mecânica quântica podem ser explicados de milhões de maneiras diferentes, de modo que a gente chega a duvidar que isso constitua um conhecimento, né, sobre conhecimento, vamos dizer, no pleno sentido da palavra conhecimento. E o Wolfgang Schmidt, então, ele tenta, vamos dizer, superar essa bifurcação nos termos da teoria física, remontando então a Descartes e corrigindo este erro inicial. Do mesmo modo, se observa numa outra área do conhecimento, aparece no mesmo período de Descartes, mais ou menos, né? E aí as datações aí são um pouco elásticas. Aparece um outro fenômeno muitíssimo esquisito, que é o retorno informal do paganismo na Renascença. Esse retorno informal significa o seguinte: como disse um autor, um historiador do período chamado Jocelyn Godwin, Godwin diz que não é que as pessoas na Renascença acreditassem em paganismo, não é que elas voltassem a cultuar os deuses pagãos, elas continuavam sendo cristãs, continuavam na igreja, continuavam lendo a Bíblia, mas na sua vida diária elas procediam como se os deuses greco-romanos fossem, existissem realmente e fossem forças eficientes. O principal canal do retorno desses deuses, os principais canais foram dois. Por um lado, vamos dizer, a arte, a pintura e a escultura, que voltam a se inspirar nos modelos da antiguidade, de modo que começam, de repente, né, no lugar onde havia estátuas de santos e quadros de cenas bíblicas, começam a aparecer figuras de Júpiter, de Vênus, de Marte e outras divindades gregas. E o outro canal é, evidentemente, a astrologia. Quer dizer, a moda de astrologia que aparece na Renascença é um dos fenômenos mais estranhos da história universal, porque, então, através dessas forças planetárias, são as mesmas divindades greco-romanas que aparecem agora como forças atuantes na vida dos indivíduos. É muito difícil, de fato, você discernir, você diferenciar completamente o que, que é o planeta Saturno em astrologia e a divindade que leva o mesmo nome na mitologia greco-romana. Quer dizer, a identidade da ação supostamente exercida pelo planeta Saturno sobre as vidas dos indivíduos, de acordo com os astrólogos da Renascença, essas ações são exatamente as mesmas que o deus Saturno exercia sobre os seus súditos, os seres humanos, na mitologia greco-romana. E do mesmo modo os outros deuses, Vênus, Marte, etc, etc, etc. Então, através dessa dupla mediação do imaginário artístico e da astrologia, esta humanidade europeia durante a Renascença vive numa atmosfera onde as causas eficientes da vida diária são todas remetidas aos deuses do panteão greco-romano, tá certo? E não aos anjos e demônios do cristianismo. Quer dizer, o pessoal acredita em anjos e demônios, tal como está na Bíblia, mas na prática eles dirigem as suas ações e as suas decisões conforme um imaginário no qual quem está dando as cartas são Saturno, Júpiter, etc, etc. Então, o paganismo informal, acompanhado, vamos dizer, de um cristianismo oficial, mas a palavra oficial é meio falha, porque ela indicaria uma hipocrisia, uma coisa assim, não se trata disso, as pessoas eram cristãs mesmo. Ou seja, elas eram ao mesmo tempo cristãs e pagãs. Elas estavam vivendo em dois universos imaginários, totalmente distintos. Mas não se pode dizer que fossem pagãs no sentido em que eram pagãos os gregos e romanos. Essas pessoas não acreditavam em Júpiter, Vênus, etc., como os romanos acreditavam. Porque para os romanos, essas divindades vinham de uma tradição imemorial. Elas tinham um fundo e uma raiz histórico, temporal, existencial, conhecida. E na Renascença eles de repente surgem do nada. Você não pode esquecer que no momento em que começam a aparecer essas divindades nos quadros e em que aparecem essas forças através da moda astrológica, fazia pelo menos 1000 anos que não se falava disso. A Europa tinha sido preenchida de cristianismo durante 1000 anos. De repente, aparecem deuses de tudo quanto é lado. Existe uma terceira fonte que é muitíssimo importante. Essa fonte é a arqueologia. Nessa época, começa também, vamos dizer, começam escavações que retiram então do subsolo estátuas ou fragmentos de estátuas da antiguidade greco-romana, que então são postas no mercado e vendidas a preços astronômicos. Então, a formação deste mercado mostra, então, não só o prestígio da arte greco-romana nesse período, mas também, vamos dizer, o prestígio imaginário dos deuses aí representados, né? E também, esta é a época em que surge o próprio mercado de arte. Quer dizer, nós estamos tão acostumados a falar em mercado de arte, em apreciação da arte, que existe um público consumidor da arte, que nós esquecemos que isto surgiu num determinado momento do tempo. Quer dizer, a apreciação de arte é uma espécie de uma novidade histórica que surge neste período. Até a Renascença não havia mercado de arte, não havia apreciador de arte, coisa assim, mas, na verdade, não existia nem arte. Né? O que, se você pega tudo o que se fez em matéria de pintura, arquitetura e estatuária durante a Idade Média inteira, aquilo era um elemento, era um componente, entre outros, da religião. Quer dizer, fazia parte da estrutura da liturgia. Não era uma atividade independente. Nenhuma obra de arte era prezada pelas suas próprias qualidades artísticas consideradas em si mesmas, mas dentro, vamos dizer, de uma função litúrgica que se integrava, então, em toda a estrutura da cosmovisão da época e na própria estrutura social existente. De repente, a arte começa a ser um setor novo, independente, que é criado, por si mesmo é criador de valores que independem da referência religiosa, moral, metafísica, etc, etc. E, vamos dizer, o valor que começa a se dar a essas estátuas desenterradas do solo, ao ponto de criar um novo mercado, mostra, então, esse prestígio independente, vamos dizer, que a arte adquire nesse período. Tanto a arte que estava sendo produzida naquele período, quanto a arte desenterrada do solo pelas investigações arqueológicas. Tudo isso, para o homem da Idade Média, era muito esquisito. Quer dizer, durante todo um milênio, o pessoal sabia que havia estátuas greco-romanas enterradas no solo e ninguém nem ligava para isso, porque isso era apenas, para eles, era um resíduo de um passado que não tinha mais interesse em si, não tinha mais função vital nenhuma. A vida da Idade Média era conduzida dentro do referencial cristão. De repente, tudo aquilo que tinha sido jogado fora é retirado do solo, é vendido, é exibido, é valorizado e se torna, isso é importantíssimo, se torna o modelo para as novas criações artísticas. Quando se diz que a arte da Renascença mostra um interesse renovado pela natureza, que enquanto a arte medieval era uma arte idealizada, era uma arte mental, abstrativa, porque se interessava pelas figuras apenas como símbolos de realidades metafísicas ou espirituais, e que a arte da Renascença mostra um interesse pela natureza física, pela natureza sensível, isso não é exato, porque essa arte da Renascença, ela não reproduz a natureza em si, mas a natureza de acordo com modelos matemáticos de perfeição copiados da estatuária da arte greco-romana. Eles não estão interessados na arte, mas não estão interessados na natureza em si, mas numa imagem ainda mais idealizada da natureza do que era idealizada a arte da Idade Média. Porque na arte da Idade Média, na arte medieval, os elementos da natureza eram vistos como símbolos de realidades transcendentes. Eu creio que mencionei aqui o livro do Louis Chabonneau-Lacer, que é um arquiteto francês que passou anos percorrendo as catedrais medievais da França e copiando os desenhos de animais, plantas e plantas que apareciam representados nos templos. Opa, tivemos um problema aqui que sumiu a imagem da sala. Então vamos esperar que ela retorne. Pronto, voltou. Você me desculpe essa interrupção, mas eu simplesmente não consigo dar aula se eu não estou vendo a classe. Eu não sou um radialista que está acostumado a falar para o ar dentro de um estúdio fechado. Se eu não estou vendo a classe de alunos, eu não sei para que eu estou falando, eu não consigo falar. Mas, voltando aqui, eu estava falando, então, lembrando o caso do Louis Chaponnet-Lacé, de arquiteto que percorreu durante anos essas catedrais medievais, copiando, desenhando os animais e plantas que se encontravam, vamos dizer, na estatuária interna das igrejas e fazendo, vamos dizer, mostrando as referências bíblicas a que cada uma dessas imagens remetia. Então, ele fez um livro que chamou O Bestiário do Cristo, Bestiário é a Coleção de Animais, que é a coleção de animais que representam os vários aspectos, várias qualidades de Cristo, tal como aparece na Bíblia. Então, esses animais são, de certo modo, vamos dizer, uma tradução, uma transposição, uma interpretação pictórica de episódios bíblicos. E o Chaponnet-Lacé, ele reconstitui, então, toda esta coleção de imagens com as suas respectivas interpretações. Então, ali você tem um documento vivo de como esta arte da Idade Média não era senão, vamos dizer, uma interpretação em imagens de um universo espiritual bíblico. De repente, quando começam a aparecer outras imagens totalmente diferentes na arte da Renascença, alguns historiadores assinalam que é, vamos dizer, um afastamento desse mundo puramente espiritual para o mundo da natureza sensível, mas isso é absolutamente falso, porque o mundo para o qual o artista da Renascença dirige a sua atenção não é, de maneira alguma, a natureza sensível tal como ela se apresenta na experiência real, mas a natureza idealizada segundo a ideia da perfeição matemática, tal como concebida pelos gregos. Quer dizer, não é uma natureza real, é uma natureza matematizada, tá certo? E o curioso é que alguns elementos disso já começam a aparecer na estatuária por volta de 1200, quer dizer, isso é um período que dizíamos medieval, mas você já tem alguns elementos de... Aparece de vez em quando algumas figuras humanas nas catedrais medievais, já desenhadas com aquelas proporções que terão mais tarde as figuras de Michelangelo. Então, nessa transição, quer dizer, da arte medieval para a arte renascentista, o que se vê não é absolutamente a passagem de uma arte espiritual e simbólica para uma arte naturalista, mas sim a passagem de uma arte espiritual e simbólica para uma arte também idealizada, mas não de acordo com a força do simbolismo, e sim com a ideia, vamos dizer, da forma e da proporção matemáticas das figuras representadas. Ou seja, isso é um processo absolutamente paralelo àquele que é descrito por Edmund Husserl no livro A Crise das Ciências Europeias, que é a matematização da imagem da natureza na ciência renascentista. Quer dizer, o mesmo processo da matematização acontece também no domínio da arte, onde a imitação da forma matemática toma o lugar do simbolismo religioso e litúrgico da arte medieval. Mas neste processo, o que nos interessa particularmente é como é a separação entre a experiência efetiva e a sua representação intelectual, ou artística, ou filosófica. Aí nós observamos um detalhe muito interessante, porque como é que a adoção desta idealização matemática pela arte entra na história como um naturalismo, quando é exatamente o contrário. Este aí já é um caso, vamos dizer, já é um sintoma da paralaxe, onde a experiência que está sendo efetivamente vivida é uma, e o nome que se dá a ela na representação subjetiva que se faz é outra. Mas isso aí também vem ligado a esta duplicidade que eu estava mencionando, de um cristianismo efetivo que coexiste com um paganismo informal através da arte e da astrologia. O livro que documenta esse processo do paganismo informal é esse aqui, The Pagan Dream of the Renaissance, Jocelyn Godwin. É um livro maravilhoso e muito bem documentado do ponto de vista iconográfico, quer dizer, as imagens. Isso é uma pesquisa que levou muito tempo para fazer. Quando você divide esta questão da paralaxe nos seus vários componentes individuais separados, praticamente tudo já foi pesquisado. Quer dizer, eu não seria obrigado, vamos dizer, a fazer nenhuma pesquisa de fontes. Quer dizer, eu não vou ter que ir em arquivo, eu não vou ter que examinar monumentos, etc, etc. Porque todo esse trabalho monográfico, por assim dizer, esses vários estudos, dos vários aspectos separados, tudo isso já está feito. A abundância de material é assim, é absolutamente esmagadora. A minha única dificuldade é juntar e sintetizar um conceito unificado de tudo isso e, em seguida, buscar as devidas explicações. Esta pilha de livros aqui que vocês veem à esquerda é exatamente sobre toda ela, tá certo? A começar por este aqui, que é o volume 8º da clássica História da Magia e da Ciência Experimental de Lynn Thorndike, volume 8, correspondente ao século 17. Tudo isso aqui é sobre a presença de elementos mágicos, alquímicos e ocultistas na ciência da Renascença. Este é outro aspecto que também, onde você também observa uma bifurcação, porque, por um lado, a ciência desse período é descrita como o advento de uma concepção puramente materialista e naturalista do universo, quando você vê que praticamente toda essa concepção já estava, vamos dizer, já emerge diretamente desses elementos mágicos e ocultistas. Nas outras aulas nós estudamos isso mais particularmente em Newton, mas o número de subcorrentes ocultistas que havia na época e que ajudaram a criar a imagem da ciência moderna é muito grande. Quer dizer, eu já não consigo mais conceber que a tal da ciência moderna exista tal como ela mesma se autodefine na sua história, por assim dizer, oficial ou, digamos assim, ginasial, que é a história que é ensinada a todo mundo, mas que os profissionais da área sempre sabem que não é bem assim. O que parece mais é que houve uma transição parecida à que houve na arte, quer dizer, a passagem de uma cosmovisão cristã para uma cosmovisão mágico-alquímico ocultista, tá certo? Que se apresenta de uma maneira disfarçada, apresenta camuflada, tá certo? Sob uma fachada de materialismo. Né? Então, todas essas discussões antimaterialistas em que as pessoas religiosas se envolvem, ficam até cômicas, porque no fundo não há materialismo nenhum, a discussão é com ocultismo, magia, etc, etc. Mas, vou mostrar alguns desses livros para vocês. Alguns são conhecidos que foram editados no Brasil. Eu creio que existe uma tradução brasileira desse livro, da Frances Yates, A Filosofia Oculta na Era Elizabetana. Mas este aqui já é mais desconhecido, Pierre Puyer, La Revanche des Sorcières, A Vingança das Feiticeiras, o retorno do irracional dentro do mundo científico já do século XX, o que absolutamente não seria possível se este elemento irracional ocultista não estivesse nas origens da própria ciência moderna. Este outro livro a feitiçaria na Europa, do ano 400 a 1700. E o curioso que você observa é que a intensidade da presença da feitiçaria aumenta muito justamente neste período que é o do surgimento do chamado Renascença. Este aqui é outro que confirma exatamente a mesma coisa. O oculto na Europa moderna primitiva, nas origens da Europa moderna. Ou seja, a importância do elemento ocultista aumenta muito também no período da Renascença. Esse aqui outro, Francis Yates, o Iluminismo Rosa Cruz, mesmíssima coisa. Este eu tenho certeza que existe uma tradução brasileira, porque eu vi, que é Jordano Bruno e a Tradição Hermética. Este aqui, do mesmo autor daquele livro sobre a arte da Renascença, Jocelyn Godwin, o Iluminismo Teosófico, e assim por diante. Este aqui eu considero um livro da mais alta importância. Robert Lomas é um historiador maçom. É um historiador e apologista da maçonaria. Então, ele descreve toda a origem da ciência moderna como sendo um empreendimento maçônico. Ora, se era um empreendimento maçônico, não podia ser um empreendimento materialista, né, certo? E essencialmente anti-espiritual. Podia ser um empreendimento ocultista. Isso sim. Então, vamos dizer, a presença e a atuação desses elementos ocultistas na ciência moderna é uma espécie de marca hereditária, marca genética que toda a historiografia moderna tenta empurrar para baixo do tapete em nome da criação de uma visão coerente da história passada, quer dizer, uma visão que é coerente, mas que é contraditada pela realidade. Ela é coerente internamente, né? Então, vamos dizer, uma imagem simplificada, apta a ser transmitida à garotada nas escolas. Atualmente, a ideia de que a ciência tem um pressuposto materialista é uma ideia que é praticamente aceita por todo mundo, que é as pessoas que gostam disso, que é as que não gostam. Porém, quanto mais você estuda o período, mais você vê que é difícil você acreditar na existência de um materialismo. Não tem materialismo nenhum, tem um ocultismo ali que, vamos dizer, exteriormente e na sua parte retórica belicosa voltada contra a igreja, se apresenta como materialista, mas que não é, na verdade não é bem assim. Outro livro importantíssimo no mesmo sentido é esse aqui, Tobias Churton, O Mago da Franco-Maçonaria, que é a história de Elias Ashmole, que foi o fundador da Royal Society. A Royal Society é o templo da ciência moderna, certo? Onde floresceram ali Newton, Clark e outros tantos que deram o perfil da ciência moderna. E a Royal Society, de acordo com esses dois autores, tanto Churton quanto Robert Lomas, a Royal Society aparece realmente como um braço da maçonaria inglesa. Esta outra pilha que está aqui para trás é de várias pesquisas sobre o fenômeno que eu mencionei das autobiografias. Quer dizer, nesse mesmo período, há um florescimento enorme das narrativas autobiográficas. Quer dizer, todo mundo começa a contar a história da sua própria vida. E isto é facilitado pelos recursos narrativos que são criados na esfera da arte de ficção, quer dizer, o progresso da arte da ficção, que nessa altura já tinha produzido inumeráveis obras-primas, como Don Quixote, a história de Moll Flanders, e o enorme florescimento do teatro também nesse período, tudo isso cria instrumentos literários narrativos que podem ser adotados imediatamente pela narrativa autobiográfica. Mas acontece que a narrativa autobiográfica, ao contrário da invenção literária, ela é também uma invenção literária, mas é uma invenção literária que tem que estar conectada linha por linha com um outro quadro de referência, que é a memória e os documentos. Então, É uma invenção, mas não uma invenção livre, tá certo? É uma invenção que está amarrada numa referência à experiência real, que tem que, de algum modo, se pautar por ela. Mas aí acontece um paradoxo, que quanto mais se desenvolve os instrumentos narrativos, é quanto mais a invenção literária se torna fácil, porque existem modelos de narração para você copiar, mais facilmente a mente do autobiógrafo se deixa arrastar pela dinâmica da própria arte narrativa e se afasta da sua memória real e começa a inventar uma outra vida para ele na hora que está escrevendo. Isto acontece muito claramente, num período um pouco posterior, com as memórias de Jean-Jacques Rousseau, onde você tem pelo menos metade ali inventado. É inventado, mas não com o propósito deliberado de mentir. O indivíduo, ele simplesmente se deixa arrebatar pelo encanto do seu próprio personagem e prossegue a narração de modo coerente com o personagem inventado e não com os dados da memória. Isso acontece muito frequentemente com o ficcionista. Praticamente todo romancista que você consultar a respeito te dirá que, a partir de um certo ponto da elaboração da narrativa, ele não tem mais o comando da história. São os personagens que comandam. Quer dizer, aquela coerência intrínseca dos personagens e do processo exige o desenvolvimento da narrativa numa ou outra direção. Isto pode acontecer na própria autobiografia e, de fato, com Rousseau acontece. Quer dizer, Rousseau mente porque ele entra numa espécie de delírio narrativo, delírio romanesco, onde a força do personagem Rousseau suplanta a do narrador e escritor Rousseau. Tá certo? Então, através do estudo das autobiografias, você observa este fenômeno estranhíssimo, que é o desenvolvimento da arte autobiográfica não vai no sentido de um conhecimento aprofundado da alma humana pelo narrador, mas, ao contrário, vai no sentido de uma perda da integridade da narrativa, da integridade da conexão entre a narrativa e a experiência real, no sentido, vamos dizer, da obra narrativa se tornar independente da experiência real e, no fim, perder quase toda a conexão com ela, como perde no caso do Jean-Jacques Rousseau, e acabar se tornando uma obra de imaginação. Pior, à medida que isso acontece, também existe no desenvolvimento da própria arte narrativa romanesca um outro processo muito interessante, que é a progressiva decomposição dos personagens. Quando você lê, por exemplo, Balzac ou Stendhal, você vê personagens bem nitidamente caracterizados e inconfundíveis. Mas quando você chega em Proust, já não há mais personagens, há apenas estados psíquicos passageiros que não chegam a perfilar uma personalidade. Quer dizer, existe uma dissolução da imagem da personalidade. A arte narrativa, ela pega tanta força que, primeiro, ela corta a conexão com a memória dos acontecimentos reais. E, segundo, ela destrói os seus próprios personagens. Existe um livrinho muito interessante a este respeito, que é este aqui, Willy Cipher, A Perda do Eu na Moderna Literatura e Arte. É este mesmo processo que eu estou descrevendo aqui. Ora, desde o início dessa investigação, eu notava que existia alguma analogia entre um processo como esse, vamos dizer, da perda do eu na literatura e da dissolução da referência real na autobiografia e um fenômeno que acontece a uma enorme distância dali, como esse da bifurcação na física de Descartes. Quer dizer, que parece que o que se perde nos dois casos é a ideia do que? Da unidade do mundo. Quer dizer, o mundo sobre o qual você está escrevendo, o mundo sobre o qual você está fazendo ciência, o mundo sobre o qual você está inventando romance, é o mesmo mundo no qual você vive. Tá certo? Então, aos poucos, essas várias representações da realidade, elas adquirem autonomia. Quer dizer, a ciência, na medida em que busca e consegue uma certa perfeição matemática, ela perde a referência no mundo da experiência real e cria um outro mundo que só pode ser descrito nos termos e na linguagem daquela ciência específica, como acontece com a física atualmente, e que já não pode mais ser traduzido em termos da experiência real dos seres humanos. Muitas vezes o físico se gaba disso, porque isso lhe parece a perfeição da ciência. Quer dizer, a ciência se tornou tão bela, tão sublime, que ela já não tem mais equivalência na experiência. É certo? Mas é claro que isto não é uma qualidade, não é uma virtude desta ciência, e sim, é uma espécie de loucura. Não é isso? Não, veja, qualquer elemento que se desenvolva ou na ciência, ou na arte, ou na filosofia, e que não tenha tradução comum com os demais elementos da cultura, se torna apenas uma esquisitice. Quer dizer, é uma invenção que pode ser perfeita, mas é exatamente como um delírio esquizofrênico. Todo delírio esquizofrênico pode ser perfeito, o único defeito dele é que ele não tem correspondência nas representações mentais das outras pessoas em torno. Quer dizer, o mundo no qual o esquizofrênico vive é o mundo dele e não é o mundo meu. Ele não pode ser traduzido mais no meu mundo. Quer dizer, você quando conversa, não sei se vocês já conversaram com o esquizofrênico, mas às vezes o esquizofrênico olha para você e ele garante que ele é você. Tá certo? Quando você está vendo claramente que ele não é você. Tá certo? Ou seja, a experiência dele não pode mais ser traduzida pela sua porque ela nega a existência da sua. Tá certo? Então, esses vários universos estanques, né, da imaginação artística, da ciência física, da filosofia, da ideologia, etc., que se negam uns aos outros, na medida que eles se negam, eles se neutralizam e acabam dizendo para você, olha, tudo isso é uma mentira, tudo isso aqui são apenas invencionices e, sobretudo, são invenções criadas sem nenhum compromisso com a experiência efetiva dos seus autores. Esse descompromisso, a partir de um certo momento, se torna até obrigatório. Quer dizer, que dentro de uma discussão acadêmica, por exemplo, hoje pareceria muito mal educado você lembrar ao autor de uma tese, por exemplo, que algo na vida dele, algo da experiência real dele, desmente o que ele está dizendo. Por quê? Porque ele está falando não como pessoa concreta, e sim como profissional. Quer dizer, ele está representando um papel dentro de um teatro chamado universidade, e ali ele só pode falar que ele está de acordo com as regras do jogo. Ora, a referência à sua vida pessoal real não faz parte da regra do jogo, então ela não pode ser alegada ali dentro. Na medida em que, então, cada área do conhecimento cria suas próprias regras, que são intraduzíveis na experiência comum da humanidade, então elas estão autorizadas a inventar e mentir o quanto queiram, porque elas jamais podem ser contestadas desde fora. Aí que se gera aquele famoso fenômeno do imperialismo metodológico. A nossa ciência tem este método assim, assim, assim, ela só estuda o que cabe dentro deste método, e daqui a pouco, como aquilo que foi estudado dentro desse método vai criando uma espécie de volume de conhecimentos, um diálogo interno e uma linguagem própria, daqui a pouco tudo que está fora do método é declarado inexistente. É claro que uma outra ciência pode ter o seu próprio método também e declarar que os elementos da outra ciência não são reais de maneira alguma, porque não cabem no seu próprio método. Então, se você pega os métodos usados em antropologia ou sociologia, eles podem, vamos dizer, afastar como inexistentes continentes inteiros da realidade, porque não cabe no seu método. Tá certo? E ao mesmo tempo, tudo isso pode ser impugnado pela ciência física, porque tudo aquilo não sendo traduzível matematicamente, não existe para a ciência física. Então, chega um ponto em que todas essas grandes construções da cultura moderna se tornam apenas um teatro do absurdo. Tá certo? A minha ideia com essa pesquisa é rastrear a origem disso e buscar a unidade por trás desse processo, de tal modo que essas várias elaborações independentes, autônomas e delirantes possam ser cobradas e possam ser trazidas de volta a uma discussão dentro do mundo da experiência, uma discussão que não será feita entre profissionais, entre aspas, isso é, entre papéis sociais mais ou menos artificialmente concebidos, ou estatutariamente concebidos, mas entre pessoas reais que têm que assumir a responsabilidade do que estão dizendo. E têm que assumir a responsabilidade não apenas profissional e científica, mas a responsabilidade moral efetiva, tá certo? Como qualquer moral judicial, até criminal, tá certo? Se for o caso. Então, esta outra pilha de livro que agora eu já consegui misturar aqui com a outra, é de alguns documentos importantes sobre as consequências últimas deste processo da paralaxe cognitiva. Aqui, por exemplo, nós temos esses dois livros muito importantes sobre o fenômeno do desconstrucionismo. Um é este, John M. Ellis, Contra a Desconstrução, e esse aqui, R.V. Young, Em Guerra com a Palavra. Então, no extremo desenvolvimento desse processo, que é o surgimento do desconstrucionismo, já existe uma espécie de total descompromisso com qualquer experiência que seja, e existe mesmo a ideia de transformar todos os fenômenos culturais, histórico-culturais, etc., etc., em manifestações de um único fenômeno, que é o que o Nietzsche chamava a vontade de poder. Ou seja, tudo o que aconteceu, não aconteceu. Tudo que as pessoas pensaram, não pensaram. Elas apenas fizeram, durante esse tempo, fizeram discursos, tá certo? Visando a impor a sua vontade de poder. Tá certo? Então, evidentemente, essa é uma concepção delirante que nada pode justificar, mas que ela não pode ser contestada. Por quê? O desconstrucionismo, ele começa por criar um universo de discurso próprio, tá certo? E por impugnar os outros universos de discurso. Ele parte do princípio de que os outros universos de discurso são apenas vontade e poder, então o que quer que eles digam não tem importância. E, portanto, o discurso do próprio desconstrucionismo não pode ser traduzido nesse outro discurso, porque senão ele se tornaria ilegítimo. Então você é obrigado a entrar no universo de discurso deles. Na medida que você entra no universo de discurso deles, você só pode dizer exatamente o que eles já estão dizendo. Então, aí se criou um universo totalmente fechado. É como uma espécie de Alice do País das Maravilhas. É um outro mundo que funciona de acordo com outras regras, tá certo? E no qual só o inventor daquele mundo, quer dizer, os Derrida e tudo quanto, são esses os donos da bola. Então, esta pretensão de você criar um novo discurso que tira a legitimidade de todos os anteriores, tá certo? E que é um universo fechado no qual você só pode entrar se você tiver o bilhete de ingresso, e o bilhete de ingresso é a concordância prévia com tudo que eles vão dizer. Então, aí você já chegou no isolamento total entre a suposta representação da realidade e a realidade da qual ela é a representação. Em suma, são vários fenômenos distintos, tá certo? Cujo desenvolvimento ao longo de 4 ou 5 séculos cria para as pessoas que estão vivendo hoje uma quase impossibilidade de falar de determinadas coisas, ou uma quase impossibilidade de representar a realidade, vamos dizer, nas suas interconexões efetivas, reais. E com isso acontece que o papel que alguns indivíduos ou algumas escolas de pensamento representam na sua imagem pública tem que ser amputada da sua história real, como acontece na ciência moderna. Por exemplo, a ciência moderna, quanto mais você estuda, mais você vê que as suas raízes ocultistas estão presentes até hoje. Tá certo? Quer dizer, o seu elemento irracional está lá dentro. Ele pode ficar disfarçado, pode ser jogado embaixo do tapete um tempo, mas quando você chega já na física do século XX, ele reaparece com toda a sua potência, e de repente aparece o seu Fritjof Capra falando o tal da física, etc., etc. Mas a história da ciência não pode admitir, vamos dizer, a imagem pública da ciência não pode admitir a realidade da sua própria história. Ela tem que se vender a si mesma como uma imagem e que é um tipo de conhecimento totalmente independente dessas suas raízes, que, no entanto, não são só raízes históricas no passado, são raízes permanentes que estão aí presentes. Do mesmo modo, a imagem pública de certos indivíduos, ela tem necessariamente que ser construída artificialmente fora da sua história. Porque eles desempenham perante o público e representam na imagem que esse público tem da sua própria história um papel totalmente diferente daquele que tiver na vida real. Um exemplo que eu posso lhes dar é deste grande arquiteto americano Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright foi um dos grandes criadores da arquitetura moderna americana. E agora saiu esse livro, The Fellowship, A Irmandade, escrito por Roger Friedland e Harold Zelman. Esta autoria dupla cria uma feliz combinação entre um historiador da arte, um historiador da arquitetura, que é Harold Zelman, e um historiador da religião e do ocultismo, que é Roger Friedland. Graças a esta associação, foi possível reconstituir a verdadeira história de Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, que aparece em público como uma espécie de imagem do americanismo em literatura, era, na verdade, apenas, vamos dizer, um instrumento de uma sociedade ocultista, que é a sociedade de Gurdjieff. Então, George Gurdjieff era um ocultista armênio que passou pelo Ocidente e dominou vários cérebros de intelectuais e artistas da época e os forçou, de algum modo, a fazer criações artísticas dentro das linhas do simbolismo ocultista da sua escola. E toda a arte de Frank Lloyd Wright não é nada mais do que isso. Então, mas como é possível que este puro americanismo surja de um ocultismo armênio? É muito absurdo, tá certo? Então, o que se faz? Se amputa a imagem de Frank Lloyd Wright da sua história, tá certo? Quer dizer, as raízes verdadeiras, efetivas da sua arte têm que ser cortadas, têm que ser esquecidas, em nome da coerência de uma imagem aparente, que é, então, consagrada pela cultura e pela autoimagem que uma determinada cultura nacional tem de si mesma. Então, aí, o que é isso aí? Isso é um efeito remoto, já um efeito avançadíssimo da tal da paralaxe cognitiva. Tá certo? A ideia da paralaxe, eu creio que ela unifica esses vários fenômenos. Então, várias investigações diferentes perceberam algumas anomalias em vários naquele setor que estava estudando. Esta coexistência, por exemplo, este paganismo inconsciente da Renascença, em que o indivíduo era cristão, né, ele rezava para Nossa Senhora e para Jesus Cristo, mas na prática ele estava obedecendo a Júpiter e Saturno, sem perceber nenhuma contradição aí. Né? Então, isto já é uma representação truncada da realidade. Não é hipocrisia, não é auto-engano, propriamente dito. É uma inconsciência mesmo, quer dizer, é uma consciência dividida. Do mesmo modo que a tal da bifurcação que é estudada por Wolfgang Schmidt neste livro, O Enigma Quântico, é também uma divisão da imagem do mundo, um escotoma, é uma rachadura na visão do mundo. Existem essas várias rachaduras, existe a rachadura na arte autobiográfica, entre a estrutura da autobiografia e a referência aos documentos e à memória. Todas essas rupturas, todas essas bifurcações obedecem a um padrão comum. Tá certo? E esse padrão comum é justamente o que eu chamo a paralaxe. Ora, toda esta análise que eu estou fazendo de um fenômeno histórico, ela é contrastada dentro da minha ideia, com uma certa visão filosófica do mundo, que é uma visão herdada da filosofia clássica e cristã, ou seja, antiga e medieval, e que era uma visão muito mais integrada, muito menos repleta de bifurcações e de coisas escondidas e de mentirinhas. Ela podia ser uma visão mais simplória até certo ponto, mas era sem dúvida mais saudável e mais integrada, e a meu ver ela continua perfeitamente válida, e o que quer que os séculos seguintes tenham descoberto de efetivo pode ser facilmente integrado nela. Aliás, é exatamente a proposta do Wolfgang Schmidt. Ele demonstra nesse livro o Enigma Quântico que todas as dificuldades geradas pela persistência da bifurcação cartesiana dentro da filosofia física podem ser removidas facilmente na medida em que você integre a física moderna dentro de uma cosmovisão clássica, tá certo? E a platônico-aristotélica, especialmente na versão que lhe foi dada por Santo Tomás de Aquino. Eu realmente acredito que isso é possível, tá certo? Porém, alguns elementos desta cosmovisão clássica, um dos elementos fundamentais que tem que ser levado em conta, e que para mim funciona sempre como um pano de fundo, em contraste com o qual eu interpreto esses vários acontecimentos, é a famosa divisão tripartite da realidade, tá certo? Divisão que aparece, por exemplo, na famosa imagem chinesa da letra Wang, o imperador, que é um traço vertical cortado por três traços horizontais. Ah, perdão, vou voltar um pouco atrás, porque me disseram que perderam aqui a explicação sobre Frank Lloyd Wright, porque a imagem foi interrompida por uns 20 segundos. Então, eu estava dizendo que um dos fenômenos interessantes da teratologia, da psicopatologia cultural contemporânea, é que elementos inteiros, né, da história, por exemplo, certas correntes de ideias, ou até a imagem pública de certas figuras, elas, para parecerem coerentes, elas têm que ser apresentadas ao público amputadas das suas raízes históricas verdadeiras. Então o indivíduo passa a representar perante o público, e até perante si mesmo, às vezes, um papel que não é o que ele teve na realidade da sua formação intelectual, espiritual, etc, etc. Então, por exemplo, existe esse arquiteto Frank Lloyd Wright, que é um dos fundadores da moderna arquitetura americana, e é considerado uma espécie de campeão do americanismo, do estilo puramente americano em arquitetura, porque é um estilo novo que surgiu aqui na América e devia muito pouco, vamos dizer, às escolas anteriores. Mas quando estudamos a vida de Frank Lloyd Wright, nós vemos que toda a arte dele não foi senão uma expressão arquitetônica, uma expressão artística, de ensinamentos de George Gurdjieff, o famoso ocultista armênio. Então, Gurdjieff, ele no Ocidente, ele exerceu um domínio, uma influência arrasadora em cima de inumeráveis escritores, artistas, cientistas, etc, etc. E isso quer dizer que existem muitas escolas de pensamento, muitas obras artísticas, que não podem ser compreendidas de maneira alguma, exceto como expressões da escola Gurdjieff. Tá certo? E essa história, com relação a Frank Lloyd Wright, só agora está esclarecida neste livro, The Fellowship, A Irmandade, escrita por Roger Friedland e Harold Zellman. E isto foi possível graças a uma parceria entre o historiador da arquitetura, que é Harold Zellman, e o historiador da religião e do ocultismo, que é Roger Friedland. Quer dizer, essas dois domínios são estudados de maneira completamente separada. Só que aconteceu esse feliz casamento, em que, contando a história da escola de Frank Lloyd Wright, à luz da disciplina chamada História da Arquitetura, aparece de um jeito. Se você estudar pela história do ocultismo e da religião, aparece de outro jeito. Esses dois autores, eles conseguiram fundir e refazer a imagem integral de Frank Lloyd Wright. Existem inúmeros outros autores importantes da escola da literatura moderna que também não podem ser compreendidos sem o rastreamento das origens ocultistas da sua arte. Senão, às vezes, eles ficam parecendo até mais misteriosos do que realmente são. Eu, no meu livro Jardim das Aflições, me lembro até de ter feito uma gozação com o grande poeta William Butler Yeats. Eu tenho uma imensa admiração por Yeats, mas, neste caso, nós temos que admitir que ele foi realmente feito de trouxa. Ele e a mulher pertenciam a uma organização de tipo teosófico, e a mulher era meio médium, e ela teve lá uma série de visões que foram inspiradas mais ou menos artificialmente desde a escola teosófica, foram... Não estão ouvindo? Está sem som? Desde o quê? A do Frank Lloyd Wright sumiu de novo? Está vendo? É macumba. É macumba. Me avisa quando eu posso continuar. Mas não é interessante esse negócio? Não existe. Hoje em dia todo mundo vive no mundo da lua. Tá bom. Então, voltando aí, parece que perderam novamente a história do Frank Lloyd Wright. Parece que existe no ar alguma resistência a que esses fenômenos sejam revelados. Esse aí é macumba. Tá certo? Mas aqui não tem jeito, não tem capeta que possa aqui, não. Agora nós vamos falar, vamos contar a história inteira. Não adianta capetado ficar com choradeira, né? Aqui é o mundo do Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui eles não mandam. Então, está contando a história Frank Lloyd Wright, dizendo que várias figuras da história cultural, da história literária, da história do pensamento contemporâneo, têm uma imagem pública que não corresponde à realidade da sua verdadeira formação espiritual e intelectual. Por exemplo, Frank Lloyd Wright é o grande arquiteto, tá certo? É realmente fantástico, as obras dele são maravilhosas, né? Mas são apresentadas como se fosse assim, a quintessência do americanismo, porque é uma escola arquitetônica puramente americana, independente da Europa. Mas, através deste livro... Opa, sumiu a imagem novamente. Sumiu a imagem e eu não sei se vocês estão ouvindo. Eu não estou vendo a cara de ninguém. E eu não sei nem se estão ouvindo e nem se estão entendendo. É por isso que é difícil dar a aula para o vazio. Precisa ter um feedback. Então, por favor, reconectem a imagem para que eu não fique aqui perdido. Mas esperando que vocês estejam ouvindo, eu vou responder aqui alguma pergunta que apareceu, parece que do Cláudio André. O fato da ciência moderna ter raízes ocultistas serve para impugná-la? Isso não está em contradição com o extraordinário progresso que esta apresentou desde o Renascimento? O que é válido e o que não é? Bom, em primeiro lugar, é claro que a ciência moderna ter raízes ocultistas só a impugnaria se o ocultismo fosse totalmente sem sentido, coisa que não é. Tá certo? O problema é que esta ciência se apresenta como sendo o oposto do ocultismo, do irracionalismo, etc. Quando ela não é o oposto, ela é exatamente a mesmíssima coisa. Tá certo? Então, é claro que ela é válida, porque essa tradição ocultista ela tem conhecimentos efetivos. Esses conhecimentos, frequentemente, não podem ser traduzidos em termos de ciência moderna, tá certo? Mas eles podem inspirar essa ciência moderna, que depois, vamos dizer, os apresenta com outra justificação completamente, completamente diferente. Não, quer dizer, não se trata de impugnar a ciência moderna, mas trata de impugnar a sua história, a sua autoimagem, tá certo? Então, por exemplo, o fato de que a época do surgimento da ciência moderna, ou seja, a época, vamos dizer, aquilo que Lynn Thorndike, no livro History of Magic and Experimental Science, ele diz que foi a era da astrologia, que foi o Renascimento, e de que praticamente todos os fundadores da ciência moderna fossem, de alguma maneira, praticantes da astrologia, ele entra num contraste absolutamente cômico com o fato de que a ciência moderna seja apresentada como uma forma de conhecimento radicalmente diversa da astrologia e infinitamente superior a ela. Isso não faz o menor sentido. Tá certo? Isto aí é varrer para baixo do tapete uma origem que eles mesmos disseram que é comprometedora. Quer dizer, o sujeito está com vergonha daquilo que ele mesmo está fazendo. Agora, a pergunta é o que nós temos a ver com isso? Nós não temos nada a ver, nós queremos saber, vamos dizer, da verdade histórica, como as coisas efetivamente se formaram. Se isto não coincide com a sua autoimagem, que se dane a sua autoimagem. Né? A verdade tem que ser restaurada de qualquer maneira. Por outro lado, existe um outro fato imensamente grave, que é que aqueles que escondem, vamos dizer, as raízes desse conhecimento científico, eles usam como um instrumento de poder ilegítimo, quando o apresentam como fonte, tá certo, de uma autoridade autônoma que, na verdade, não existe. Então, o problema não está no conteúdo da ciência e das suas várias descobertas específicas, tá certo? Mas está mais na autoimagem histórica e na função cultural desta ciência. Mas, na verdade, cá entre nós, eu vejo que os tais progressos da ciência, em 99% dos casos, não são progressos da ciência, são simples progressos da tecnologia, que não são diretamente vinculados à descoberta científica, mas a uma outra forma de raciocínio, cuja diferença específica eu já expliquei algumas aulas atrás. Quer dizer, o conhecimento não consiste apenas em produzir efeitos. Tá certo? O conhecimento consiste em você ter uma explicação de fundamentos. Então, a tecnologia, longe dela poder explicar alguma coisa, ela cria novos enigmas, ela produz novos efeitos dos quais você tem uma explicação muito precária. As famosas conquistas da ciência, sendo em grande parte conquistas da pura tecnologia, elas não têm conteúdo cognitivo nenhum, são apenas a produção de um efeito. Tá certo? E na medida em que esta produção de um efeito é atribuída a uma forma de racionalidade superior que não existe, que é a forma, vou dizer, o método experimental moderno é apresentado como se fosse uma forma de racionalidade superior, quando não é isso de maneira alguma, tá certo? Aí você entra realmente no campo da trapaça, tá certo? E quando você atribui a esta ciência um poder explicativo que ela não tem, quando ela às vezes consiste apenas na geração sistemática de determinados efeitos por meios técnicos, e esta ciência que não tem explicação nenhuma, ela se arroga o poder de impugnar qualquer outra explicação que você ofereça, isto é evidentemente uma palhaçada. Tá certo? E é só você rastrear a história de como esses conhecimentos se formaram e você vê facilmente que, longe de ter uma forma superior de racionalidade, a ciência moderna está toda amarrada em formas, vamos dizer, de irracionalidade, tá certo? Que deviam simplesmente ser confessadas, tá certo? E ser admitidas francamente, tá certo? Então, uma coisa que é importante vocês terem em mente é que qualquer elaboração filosófica séria, e eu pretendo que a minha seja bastante séria, ela só pode ser compreendida quando ela for representada com toda a sua complexidade, com todas as suas dificuldades internas e com todas as suas contradições não resolvidas. Tá certo? Senão, o que você vai fazer? Você vai fazer uma audição é mais ou menos genérica do que eu estou falando, e reduzir aquilo a alguma moda anterior. E isso é a coisa mais fácil de fazer, né? Quando as pessoas remetem, por exemplo, o nosso pensamento, ou o pensamento de qualquer outro filósofo, a uma escola, entre aspas, anterior. Tá certo? Eu não pertenço a escola nenhuma, e sobretudo, se há uma coisa que eu não posso admitir, é que eu seja incluído entre os críticos do mundo moderno, entre aspas, que têm saudades da Idade Média, que são contra o Renascimento, contra o Iluminismo, contra o seguinte. Eu acho que não faz sentido você ser contra a história, contra aquilo que aconteceu. Se as coisas, no curso de um desenvolvimento de 4 ou 5 séculos, tomaram um rumo que leva a resultados catastróficos, tá certo? Não tem nada que você voltar. Esse negócio de voltar à Idade Média, voltar à Idade Média para quê? Para depois ter outro Renascimento, outro Iluminismo, outra Revolução Francesa, outra Revolução Russa e voltar tudo ao mesmo ponto. Isso é uma estupidez. Né? De voltar é idiota. Se for uma imagem usada por uma imagem infeliz usada por Nikolai Berdyaev, né? Uma nova Idade Média, isso não faz o menor sentido, né? A gente sempre tem que lembrar, como dizia Leopold von Ranke, que todas as épocas são iguais perante Deus, né? Quer dizer, a nossa época, deste ponto de vista, ela não é nem melhor nem pior do que a Idade Média. Além, que sentido faz você dizer que uma época é melhor ou pior do que a outra se você só pode viver em uma? Nós podemos viver em duas ao mesmo tempo, podemos estar na Idade Média e hoje ao mesmo tempo, mas não podemos. Então, que sentido faz esse julgamento? Quem é você? Você é Deus para você escolher entre as várias épocas? Isso é uma transposição quase psicótica da situação real. A nossa situação real é a seguinte: nós estamos vivendo nesta época e nós queremos compreender o que veio para trás, como é que nós chegamos aqui e o que, que devemos fazer para frente. É muito simples isso. Então, neste esforço de esclarecimento da época por si mesmo, o que eu estou fazendo aqui não é nada mais do que oferecer uma reflexão que nesta época alguém está fazendo sobre ela mesma. Neste esforço, um elemento absolutamente indispensável é contar a história como ela aconteceu, ainda a definição do Rank da história, contar os fatos como eles efetivamente se passaram, em vez de nós raciocinarmos a partir de figuras estereotipadas, como ciência moderna, entre aspas. Né? Hoje em dia, essas discussões de ciência e religião, é tudo estereótipo. Porque a ciência não é o que eles dizem e a religião também não é o que eles dizem, independente de qual seja o lado, entre aspas, que você tá assumindo como defesa. Você não pode esquecer que toda a cultura popular, e aí inclui toda a mídia, né? A função dela é pegar os debates efetivos e transformá-los num hambúrguer, num objeto de consumo, numa besteira qualquer. Tá certo? E nós, que somos pessoas estudiosas, que não estamos interessados nesse tipo de debate idiota, mas estamos interessados em conhecimento, nós temos que tentar ver a coisa com toda a sua complexidade e toda a sua dificuldade. Tá certo? E esse negócio de lados no debate, por exemplo, quando você vê pessoas debatendo ciência e religião, você fica com a impressão de que elas sabem exatamente o que é ciência e o que é religião. Quando você vai ver, não sabe absolutamente nada, nada, nada, nada, nada, nada. Quando as pessoas usam, por exemplo, a palavra fé, né, nas discussões públicas, é num sentido assim, tão idiota, que a gente vê que essa discussão não tem a menor esperança de sair alguma coisa que preste daí. Isso aí só vai sair bobagem. Tá certo? Então, agora, no Brasil, como as pessoas têm muito pouca cultura, os formadores de opinião pública são todos semi-analfabetos, todos, acho que não sobra um com que dê para conversar realmente. Então, o que, que eles fazem? Eles só têm estereótipos na cabeça e julgam em função desses estereótipos. Esses estereótipos são as chaves interpretativas que eles usam para fazer um simulacro de compreensão da realidade. Nós não temos nada a ver com isso, certo? E nós não queremos participar desta conversa. Nosso objetivo é entender as coisas como elas realmente se passaram. Sobretudo, essa mania brasileira, o brasileiro vive num estado de eleição perpétua. Ele está permanentemente elegendo o presidente da República e está tomando partido dele, né, de um lado ou de outro. Você está do lado da ciência, você está do lado da fé, você está do lado da modernidade, você está do lado da Idade Média. Mas como do lado? Alguém colocou essas coisas perante nós para que nós as escolhêssemos? Nós temos algum poder de escolha sobre tudo isso? Não temos nenhum, então não tem que tomar lado. Tá certo? Eu assumo um lado quando é uma decisão que cabe a mim. Por exemplo, numa eleição você pode escolher entre, acho que são quatro candidatos, entre quatro idiotas, você pode escolher um deles que você gosta ou que você desgosta, e menos você vota num deles. Tá certo? Porém, entre a Idade Média e a modernidade, ou entre a ciência e a religião, nós não temos esta escolha. Se eu escolher um lado, o outro será suprimido. Vamos supor que eu tome partido da religião, a ciência, entre aspas, será suprimida? Não, então, quer dizer, a escolha não vai fazer o menor sentido. Então, se vocês querem render alguma coisa como estudioso, a primeira coisa é o seguinte: não tem lado. Esses debates, que é o que vocês veem na Folha de São Paulo, esqueçam, isso é tudo besteira, isso é coisa para idiota. Tá certo? O Joseph Conrad diz: o jornalismo é uma coisa escrita por idiota para ser lido por cretinos. O que quer que saia, tá certo, nesses debates não tem a mais mínima importância. Nós estamos tentando falar de autores sérios, de estudiosos sérios. Né? Então, nós nem debate acadêmico, esse debate supra-acadêmico. Nós já somos o lado esotérico da vida acadêmica, entendeu? Porque o academismo também foi invadido pelo jornalismo, foi invadido pela ciência popular, tá certo? Então você tem que ter um outro conhecimento mais elevado, tá certo? Que já é o academismo vira o exoterismo da ciência e vira uma outra ciência esotérica, que só quem estudou um pouquinho a mais pode participar. Muito bem, então vocês agora entenderam o negócio aqui do Frank Lloyd Wright, você vê, isso é só um dos muitos exemplos. Né? Eu estava citando também o caso do William Butler Yeats, o poeta, né, que eu tenho uma admiração imensa por Yeats, é o maior poeta do século XX, com idade de 10 a 0, no segundo colocado, tá certo? Segundo colocado eu acho que seria Eliot, mas o Yeats é muito melhor. No entanto, o Yeats também foi feito palhaço. Não entendi. E aonde interrompeu? O som subiu novamente para vocês, né? Não adianta, porque leva um minuto entre um. Será que o tempo em São Paulo tá ruim assim? O tempo. Ah! Ah, é? Aqui tá dizendo que pode começar. Confere aí. Liga para eles. Voltou? Muito bem, o som voltou. Então parece que o tempo está ruim aí em São Paulo e o som está sendo cortado, ou o som é cortado, a imagem é cortada, mas não tem importância. Isso aí é conspiração dos demônios contra o conhecimento, tá certo? Mas não vai funcionar. Então, existe uma outra linha de estudos muitíssimo mais interessante e bastante recente, que começa a descobrir esses elementos, vamos dizer, de irracionalismo, de inconsequência e de absurdidade dentro do período que é tido como a apoteose da razão, que é o iluminismo. Neste sentido, existem alguns livros muitíssimo interessantes, como este aqui. Isto aqui é uma verdadeira maravilha. The Age of Minerva. A Era de Minerva. Paul Lee. De dois volumes. Sobre as descontinuidades cognitivas no pensamento do século XVIII. Então ele pega, esse Paul Lee, ele pega aquele famoso quadro de Goya, em que o sujeito está dormindo e em volta aparece várias figuras meio demoníacas, e que está escrito assim: El sueño de la razón produce monstros. Tá certo? E mostra que a era da razão foi também, ao mesmo tempo e na mesmíssima medida, a era do sono da razão, do sueño de la razón. Tá certo? Isso não apenas, vamos dizer, pela coincidência temporal da efusão de racionalismo com a efusão de ocultismo, tá certo? Mas não é só nesse sentido da coincidência epocal da coisa, mas no sentido interno da construção das ideias racionalistas nessa época, nos quais aparecem sempre certas contradições, mas tão monstruosas, tão absurdas, que a gente chega a ficar espantado de que esses indivíduos pudessem se considerar racionalistas de algum modo. Dentro da mesma linha de estudo existem os livros notáveis desse cidadão Stanley Rosen, tá certo? Que também, vamos dizer, é um renovador da visão que se tem deste período iluminista. E que então, quando ele lê as obras de Kant, e cada vez ele descobre mais absurdidades ocultas dentro do kantismo, algumas das quais eu mesmo já tinha descoberto por minha conta, mas ele descobriu muitas mais. Então, tudo isso vai aprofundando a visão que a gente tem desta espécie de rachadura da consciência nos últimos quatro séculos. E daí o que eu pensei é o seguinte: será que este processo histórico imensamente complexo, imensamente rico de detalhes, na medida em que ele possa ser reduzido, vamos dizer, a um denominador comum, que é a paralaxe cognitiva, ele também pode ser reduzido a algum fenômeno similar que acontece na escala da consciência individual? Quer dizer, o que seria este tipo de desenvolvimento da paralaxe cognitiva ao longo do século, se vivido na escala de um indivíduo? Ou seja, a que corresponderia dentro da psique individual este fenômeno da paralaxe cognitiva? Quando fazemos esta pergunta, nós vemos que existe aí uma analogia muito grande com aquilo que o meu falecido amigo Juan Alfredo César Miller chamava de neurose, quando ele diz que é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Ou seja, toda esta confusão, ela surge de uma mentira inicial, proposital, que depois se impregna no curso dos tempos, se torna habitual, adquire raízes na história cultural, se torna automatizada e é esquecida enquanto mentira, mas ainda continua sendo aceita enquanto verdade. Ou seja, o negro, quando mentiu no começo, sabia que tinha mentido. Depois, quando continua mentindo, ele esquece que é mentira e continua acreditando. Então, isso, evidentemente, cria um escotoma. Cria aquele fenômeno que é mencionado na segunda epístola de São Pedro. Ele fala que no final dos tempos, então, virá um monte de pessoas que estão divididas de si mesmas. Que estão separadas de si mesmas. E é exatamente o que nós vemos acontecer. Então, nesse sentido, a paralaxe cognitiva adquire um aspecto não só psicopatológico, mas também um aspecto moral. Quer dizer, como toda consequência psicopatológica de uma mentira inicial, ela pode ser corrigida mediante a confissão e o arrependimento. Quer dizer, aí é o aspecto, vamos dizer, curativo da autobiografia, da memória, da narrativa, como acontece nas próprias psicoterapias, na verdade, que você fazer uma psicanálise nada mais do que você contar a sua história. É certo? Então, existem inúmeros procedimentos curativos, mas que todos eles, em última análise, remetem, vamos dizer, ao rito cristão da confissão. Quer dizer, você vai confessar o seu pecado, o pecado será absolvido e você, sem celebrar, isso é muito importante, quando você confessa o seu pecado na igreja e você é absolvido, você está liberto das consequências espirituais. Quer dizer, você não vai para o inferno por causa daquilo, mas você não está livre das consequências histórico-temporais que você mesmo desencadeou. Isso quer dizer que se você roubou e você vai lá no padre e confessa, quer dizer, você não vai ser punido, você não vai ter punição eterna, você está livre das consequências espirituais. Mas não quer dizer que você não terá que ir para a cadeia. Tá certo? Então, na mesma medida, confessar é libertar-se espiritualmente das consequências do pecado, na medida em que você aceita existencialmente e materialmente as consequências. Você estava fugindo das consequências. Por quê? Você fez a mentira, espalhou e vendeu, escondeu embaixo do tapete. Tá certo? Então, quer dizer, você não arca com as consequências dela. Na medida que você não arca com as consequências materiais dela, você começa a arcar com as consequências espirituais e psicológicas, ou seja, a ruptura do eu. Como é que você costura os pedaços do eu de novo? Você vai ter que inverter o processo. Você conta o que aconteceu, você confessa o crime, você conta a sua história direitinho, refaz a história do eu, tá certo? O Dr. Miller dizia que a função da psicoterapia é recompor a história do eu, você refaz a história do eu, aceita as consequências materiais, paga por elas e se livra das consequências espirituais. Quer dizer, você vai levar um prejuízo, mas você vai ganhar de volta a sua alma. Tá certo? Então, esse processo curativo, de certo modo, é aquele na qual eu estou envolvido com esta pesquisa da paralaxe cognitiva. Não só eu, todas as pessoas que estudaram tudo isso, elas estão fazendo a mesma coisa, elas estão querendo recompor a história, tá certo? De modo que esta doença espiritual, que esse tremendo sofrimento espiritual do homem do século XX, possa ser trocado por um esforço consciente e saudável, tá certo? De penitência. O que é penitência? Penitência é você consertar o mal que você fez, vai. Tá certo? É só isso. Tá certo? Quer dizer, você vai deixar de sofrer as penas espirituais na medida em que você aceite a responsabilidade. Tá certo? É o famoso processo cristão. Você troca a culpa por uma responsabilidade. Você deixa de ser culpado, mas você é responsável. Quer dizer, agora o abacaxi está na sua mão, você vai ter que resolver. Se você entrega o abacaxi ou esconde a coisa para baixo do tapete, é o contrário. Você deixa de ter a responsabilidade, mas você começa a ter a culpa objetiva, ainda que você não a reconheça. Tá certo? Então, quando este processo é vivido em escala histórica macroscópica, como ao longo desses 4 séculos, é claro que as consequências históricas, sociais e culturais vão ser de uma magnitude incalculável. Tá certo? E é só você olhar a história do século XX, que é a história do genocídio, a história do derramamento de sangue, tá certo? Para você ver que as consequências não foram uma brincadeira. Tá certo? E pode vir coisa pior ainda pela frente. Então, esses 4 séculos, de festival neurótico, de mentiras escondidas embaixo do tapete, isso tem que acabar. Tá certo? O processo é enormemente doloroso, sobretudo vexaminoso. Porque o ridículo que esses camaradas passaram, o ridículo que o Kant passou, o ridículo que o Descartes passou, olha, é imensurável. Tá certo? E a gente mesmo que fica com vergonha quando vai. Como é que esses grandes homens, imbuídos de uma imensa responsabilidade histórica, tá certo? Podem esconder embaixo do tapete a origem das suas ideias e mentir de tal maneira que falseia toda a visão que tem do universo inteiro. Quer dizer, por que tinham que fazer isso? Por que não podiam ser pessoas simples e sinceras como eram os filósofos antigos, como era Sócrates, ou como era São Tomás de Aquino? Por que não podem fazer isso? Não podem por causa de uma espécie de orgulho demoníaco que se apossou da cabeça deles e que cada um tem que ser o gostosão, ele tem que ser melhor que os outros. Então, esta brincadeira tem que parar. Quer dizer, são 4 séculos de fantasia, 4 séculos de carnaval, você entendeu? Carnaval de loucuras. E não, uma hora vamos ter que sair disso. O meu jeito de sair é contar a história como ela realmente se passou. Tá certo? Eu não sei se nós temos tempo ainda, se vocês ainda já são aí em São Paulo, deve ser 10h30. Eu ia dar alguns elementos de ordem metafísica, no qual se baseia a minha análise desse período histórico, mas talvez seja melhor deixar isso para uma outra ocasião. De modo que se não há perguntas, eu vou dar 2 minutos para vocês pensarem se tem alguma coisa a perguntar. Se tiver pergunta, mandem aqui pelo Skype e responderei. A internet tem que estar sobrecarregada, né? É, exatamente. Talvez haja uma sobrecarga da internet aí por causa desse período eleitoral. É possível. Né? E tá aí, esse pessoal petista fica 24 horas por dia procurando site para fechar. De fato, sobrecarrega, né? Ah, houve uma pergunta aqui. Qual seria a definição de ocultismo? Na verdade, ocultismo é uma palavra moderna com a qual se nomeia retroativamente, talvez um pouco pejorativamente, algumas escolas de pensamento que, em última análise, remontam ao gnosticismo antigo. A pretensão fundamental do gnosticismo é de possuir alguns conhecimentos secretos cuja posse, de certo modo, colocaria o indivíduo numa posição quase divina. Quer dizer, você se transfigura, tá certo? Num aspecto de Deus através da posse desse conhecimento. Eu não acredito nisso mais absolutamente. Eu não creio que isso exista de modo algum. Eu acho que o elemento ativo no processo do conhecimento espiritual é o próprio Deus. Quer dizer, é ele que infunde o conhecimento quando ele quer. Tá certo? E quaisquer práticas ou técnicas ou iniciações não exercem nisso a mais mínima função. É só você ver, pega dessas escolas iniciáticas, a maior que existe, que é a maçonaria. Eu não nego que na maçonaria existe ali 2 ou 3 conhecimentos espirituais importantes que são legados à tradição. Por isso você já viu o número de maçons que existe? Tá certo? Eu acho que no Brasil tem cidades inteiras, todo mundo é maçom. Então, será que são todos iniciados, são todos auto-espirituais, estão todos em estado angélico? Claro que não, senão eu fosse assim. Que eu saiba, por exemplo, dizem que o Lula é maçom e que o Fernando Henrique é maçom. Tá certo? Você acha que esses caras têm algum desenvolvimento espiritual? Não tem nenhum. Então, se você pega a grande escola esotérica que existe, a maçonaria, está cheia de idiota. Tá certo? E se é para chegar no estado espiritual do Lula, eu prefiro ficar onde estou. Tá certo? Então, eu não acredito que ninguém tenha esses conhecimentos. Também tive conhecimento, tive convivência direta com altos espirituais do século XX, como Fritjof Schwann e Martin Lings e outros tantos, e posso garantir que, sob certos aspectos, são bastante idiotas. Tá certo? Às vezes, trouxas. Tá certo? Quer dizer, acham que sabem aquilo que não sabem. Tá certo? Quer dizer, por um lado, eu tenho um grande respeito por ele, sob certo aspecto, mas tem lá seus limites, tá certo? Não são a voz de Deus de maneira alguma, tá certo? É, a voz de Deus, quem tem é Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, ou eles falam pessoalmente, ou é melhor você não dizer que é ele que está falando. Por exemplo, quando você lê as cartas de São Paulo Apóstolo, ele sempre faz questão de distinguir entre aquilo que o Senhor disse para ele e aquilo que ele está dizendo. Às vezes fazem uma pergunta para ele, e ele responde, ó, o Senhor não me disse nada a respeito disso, mas eu tenho esta opinião assim, assim, assim, assim. Tá certo? Então, e eu acho que a pretensão gnóstica, ela é ridícula em si. Porém, ao longo do tempo, esta pretensão, ela acabou por se corporificar numa série de organizações, algumas das quais muito antigas, outras pseudo-antigas, falsamente antigas, tá certo? Que dizem remontar a origens misteriosas, mas que na verdade surgiram ontem. O sujeito foi num cartório, registrou uma ONG, e aquilo vira uma escola ocultista. É muito fácil você montar uma escola ocultista, se basta você conhecer os ritos tradicionais dela, tá certo? E se você fizer aqueles ritos e aparecer algum conhecedor do assunto, ele verá que os ritos são da escola antiga mesmo e dirá que você é um representante ou um continuador daquilo. Mas vou mostrar para vocês como é que acontece. Quando, nos anos 70, eu conheci a dona Emma de Marcheville, que era uma famosa astróloga brasileira, nascida na Alemanha, e que se casou depois com Albert de Marcheville, que era o primeiro violino da orquestra de Paris e era o chefe da escola martinista. A escola martinista era fundada por um sujeito chamado Henri de Saint-Martin, que era um famoso ocultista francês, da passagem do século XVIII e XIX, e que tinha lá uma certa tradição dentro da França. Muito bem, o Alberto de Marcheville já tinha morrido, eu nunca o conheci, mas quando estive na casa da dona Emma de Marcheville, ela me deu acesso a um porão dela que estava cheio de papéis. Dentre esses papéis, encontrei lá um caderno com todas as anotações do Alberto de Marcheville, com todo o ritual da escola martinista. Né? Se eu fosse um vigarista, como existem tantos aí na praça, eu diria, pronto, arrumei minha vida. Porque com isso aqui, eu pego este caderno, faço esses ritos e viro o chefe da escola martinista. E dou iniciações para quem quiser. Eu podia ter feito isso. Tem muita gente que faz isso. Compra, ou encontra, ou acha, ou rouba, tá certo? Algum caderno de anotações de uma organização iniciática e pronto, ele passa a fazer as iniciações e vira ele o chefe. Quer dizer, eu podia ser hoje o chefão da escola martinista brasileira. Mas acontece o seguinte, eu tenho um pouco de vergonha na cara, tá certo? E eu estaria passando aos meus olhos um vexame, teria feito da minha vida uma palhaçada e eu não quero fazer isso. Quer dizer, eu prefiro, vamos dizer, ter um pouco menos de eficácia, mas estar na realidade, tá certo? Do que ter sucesso numa bobagem, tá certo? Porque chega no fim da vida, você vai ter que contar para você mesmo, olha, você passou a vida enganando os outros, enganando a si mesmo, e você é um nada, tá certo? Isso é horrível, quer dizer, aquele momento final em que a sucessão de fantasias acaba e você tem que prestar contas à realidade. Como é representado no final da... Se você não assistir o Dom Juan de Mozart, assista. Quer dizer, quando termina a vida do Dom Juan, aquela sucessão de conquistas, de repente acaba e chega a morte. E daí como é que você faz? Tá certo? Então, como a morte chega para todos nós, é melhor você estar preparado. Eu conheço meus pecados, conheço meus defeitos, conheço minhas deficiências. Pecados todos nós temos, mas eles não são o problema. O problema é a palhaçada. O problema é a mentira. Está entendendo? Porque nós que conhecemos nossos pecados, nós sempre podemos pedir perdão a Deus para isso. Mas se você nem sabe mais quais são os pecados, você já se embolou tanto, você já confunde os pecados com virtude, você vai confessar o quê? Você não tem mais realidade na qual você se instalar. Você já está, você já virou uma mentira. Então aí é um negócio desesperador. Olha, eu quero tudo menos isso. Tá certo? Algum tempo perguntou, ocultismo e luciferianismo são sinônimos? Não. Tecnicamente, não. ocultismo é um nome genérico e luciferianismo é uma corrente específica, né? Talvez se possa discutir que hoje todas as correntes ocultistas têm, vamos dizer, uma índole luciferiana, mas aí precisaria estudar especificamente uma por uma, eu não seria capaz. Mas as palavras não são sinônimos. Alguém pergunta se a ONU realmente tem fundamentos espirituais desse tipo ocultista via Alice Bailey. Sim, isso está comprovado historicamente. Isso aí tem o livro do Lee Penn, que é False Dawn, a falsa aurora. Esse livro é constituído só de documentos, tá certo? Eu acho que ali tem a prova é total, final e arrasadora, tá certo? A ONU é uma organização ocultista voltada a criar, vamos dizer, uma nova civilização baseada numa religião biônica que esses idiotas inventaram. Tá certo? E tem muita gente de grosso calibre envolvida nisso, até o presidente Bush, o Clinton estão metidos nisso. Quer dizer, também este é outro aspecto. Por que tem que ser esta coisa, esta idiotice secreta? A história, o século XX é o século da secretude. Nunca na história humana existiu tanta besteira secreta quanto no século XX. Nós temos que parar com esta palhaçada. Chega uma hora que vão dizer que você tem que abrir a caixa preta e contar a história inteira. Então fica aquele negócio escondido e quem quer que fale daquilo vira teórico da conspiração. Que estupidez. E por que não se pode contar a história com franqueza? Tá certo? Então, isto aí é neurotizar, essa mania de secretude é neurotizar a humanidade, porque as pessoas nunca ficam sabendo o que acontece. Né? Então, só que isto no século, nesta etapa da modernidade, começa com o problema da paralaxe, começa com pequenas mentiras, vira uma mentira institucionalizada, quer dizer, é mentira que todo mundo sabe que é mentira, mas que ninguém pode declarar em voz alta. Agora, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, tem esse imenso escândalo do que se chama a comunidade norte-americana. Comunidade norte-americana é um projeto que surgiu anos atrás dentro do CFR, Council on Foreign Relations, que é um think tank de milionários que tem aqui. E eles inventaram um negócio, então, de abolir as fronteiras entre México, Estados Unidos e Canadá, transformar tudo numa coisa só. É um projeto mirabolante que não é bom para ninguém, que só vai criar bagunça, vai prejudicar todo mundo, mas vai aumentar muito o poder desta elite dirigente. Isto ficou escondido durante anos, tá certo? Mas escondido por quê? Porque estava no relatório do CFR e não era falado para fora. Ninguém o reconhece oficialmente. Nos últimos tempos, o que acontece? Esses documentos todos vieram à tona. Depois que os documentos vieram à tona, é que se viu que o projeto já está em avançadíssima fase de execução. Praticamente já existe uma administração continental da comunidade norte-americana. Quer dizer, os caras estão, de repente, eles acreditam que são cidadãos americanos, do dia para a noite vão ser cidadão de outra coisa, tá certo? Na qual não foram consultados, que não foi discutido, que não foi votado. Então, o que é isso? Isso é uma palhaçada imensa. Isso é medo dos caras que se acham que são os dirigentes do mundo, que são os senhores do universo, que estão lá, planejadores secretos, são um bando de palhaço, um bando de idiota. Quer dizer, essa história da elite secreta, eu digo, olha, a elite secreta é composta de idiotas do primeiro ao último. São pessoas que não sabem nada, tudo que elas fazem dá errado. Quer dizer, eles não dirigem o curso da história, eles apenas mentem e escondem. Pensam que eles têm o poder de dirigir as coisas, não têm poder de dirigir coisíssima nenhuma. Quer dizer, o problema das pessoas que estudam essas conspirações, é que elas acreditam no poder secreto. Eu digo, não, é secreto, mas não é poder. É só o poder de fazer besteira. Porque poder, para mim, olha, poder é aquele que tinha Moisés. Moisés manda o Mar Vermelho, abre, o Mar Vermelho abre. A coisa funciona do jeito que disse. Então, isso é o poder. É dizer que a coisa, mandar acontecer e a coisa acontecer do jeito que você disse, exatamente como você disse. Agora, se você manda acontecer uma coisa e acontece outra, você não tem poder nenhum, você está só fazendo bagunça. Tá certo? Então, os estudiosos disso, os caras, amigos ou inimigos, acreditam que existe o poder secreto, que existem os dirigentes secretos da história. Eu digo, não, existe gente fazendo secretamente bagunça, confusão e besteira. Tá certo? Isso não beneficia ninguém, não beneficia nem eles. Eles não vão ter mais poder por causa disso, porque já tem poder. Como é que o Rockefeller poderia ser mais poderoso do que é hoje? Ele não pode, não tem mais. Chega um ponto que não tem mais para onde crescer. Então, o George Soros, que quer dirigir o curso da história humana, só faz besteira. Às vezes, algumas besteiras o beneficiam. Outras, ele só sai perdendo. Lembra quando ele fez a campanha do John Kerry? E ele disse que se ele estava tão seguro de que ele botou tanto dinheiro naquilo, e estava tão seguro que ele ia derrotar o Bush, que se não derrotasse, ele ficava quieto, nunca mais falava nada. Mentira, duas semanas depois ele estava falando besteira de novo. Vai sair no caderno de domingo, JB, vai sair um artigo meu sobre Jorge Soros. Leia para você ver como o sujeito é idiota, é apenas um metido, a besta. O sujeito tem muito dinheiro, mas um cara desse, a gente tem que falar para ele como Groucho Marx dizia. Eu tinha um amigo milionário, ele dizia para o cara assim, para sobreviver com essa sua cabeça, só mesmo tendo muito dinheiro. Então, o Jorge Soros é isso. Para sobreviver com a cabeça dele, precisa ter muito dinheiro. Alguém pede aqui para um comentário rápido sobre Hegel e a paralaxe. Vou pedir para deixar essa para outra vez, porque o negócio do Hegel é muito complicado. Existe aquele trabalho maravilhoso do Eric Voegelin, Hegel, um estudo de feitiçaria, que eu já traduzi em grande parte, dei para os meus alunos lá do Paraná e comentei. Nós podemos voltar a esse assunto. Eu já dei uma aula inteira sobre isso. Essa aula deve estar gravada em algum lugar. Talvez vocês tenham uma, não, dei várias, baseado no comentário deste texto do Eric Voegelin. Tá certo? Mas, só para resumir, tá certo? A obra inteira de Hegel é uma demonstração de que a história humana inteira seguiu um curso secreto que ninguém entendeu. Tá certo? Que Hegel foi o primeiro a entender e que, então, aquele que entende e que consegue sintetizar tudo isso é, de certo modo, o executor da fase final da história e se torna uma espécie de demiurgo. Tá certo? Então, esse era uma espécie de Jorge Soros da filosofia. Tá certo? No caso do Hegel, a tragédia é o seguinte, a tragédia é que Hegel tinha talento filosófico real. Tá certo? Ele é um excelente filósofo sobre certos aspectos. Sobretudo quando ele pega análise de pontos específicos, ele é brilhante. Mas o conjunto, a estrutura inteira é francamente delirante. Então é como se tivesse duas cabeças. Quer dizer, por um lado você tem um talento filosófico formidável, capaz de apreender a realidade. E, por outro lado, com essas várias apreensões da realidade, você constrói um edifício absolutamente delirante. Como é que não percebeu? Como é que não percebeu o vexame? Se até eu, que sou mais bobo, percebo. É porque tinha algum outro fator. Tinha a divisão do eu. Essas pessoas são muito inteligentes, muito talentosas, mas é o que diz São Pedro. Elas estão divididas. Elas estão contra elas mesmas. Então, tem duas línguas. O que uma fala, a outra desfala. Tá certo? O indivíduo não percebe isso. Tá certo? Então, não é mentira consciente. Eu acredito que a mentira consciente esteve na origem da paralaxe. Eu acho que um dos primeiros mentirosos conscientes foi Maquiavel. Maquiavel mentia pra caramba e sabia que mentia. Na minha aula sobre Maquiavel, que já está mais ou menos redigida, e que eu creio que alguns de vocês têm, que é um capítulo inteiro do livro Paralaxe Cognitivo, está lá explicado, quer dizer, o elemento de mentira proposital em Maquiavel é enorme. Tá certo? Só que as gerações seguintes já começam a absorver aquilo sem saber que é mentira. Então aquilo se impregna e vai virando uma divisão profunda, uma divisão real do eu, que no fim acaba realizando a famosa profecia de Giordano Bruno, que dizia que se vocês adotarem o ponto de vista materialista, no fim, vocês acabarão tendo dúvida da sua própria existência. Tá certo? É exatamente aonde esse pessoal chega hoje em dia com o negócio de desconstrucionismo. Também uma outra linha bibliográfica aqui é, vamos dizer, a dos romances que vão documentando esta divisão do ser humano, tá certo? Esta perda da referência da memória e dos documentos, é, e esta transposição, vamos dizer, para uma outra realidade inteiramente fabricada, a incapacidade que os indivíduos têm de distinguir entre aquilo que lhes aconteceu efetivamente e aquilo que eles estão inventando em pensamento, a incapacidade de distinguir entre sua história vivida e sua história contada, tudo isso é documentado em inumeráveis romances do século XX, mas eu tenho a impressão que os autores que melhor pegaram isso e que constituem a melhor literatura do século XX são os autores alemães entre 1900 e o fim da guerra, especialmente Robert Musil, Hermann Broch, Jacob Wasserman, Thomas Mann, Heimito von Doderer e outros. Então, esse pessoal alemão e austríaco, talvez por estar no centro mais doloroso dos acontecimentos, eles entenderam todo esse processo muito bem, e tudo aquilo que a gente observa de loucura, de perdição na área filosófica e científica, dentro da literatura, parece que se conserva um pouco mais íntegro. Justamente, então, a literatura se torna o verdadeiro testemunho do que aconteceu, ao ponto de o Prêmio Nobel de Literatura Saul Bellow fazer a diferenciação entre os intelectuais e os escritores. Então, o intelectual é o sujeito que fica inventando história e inventando bobagem, e o escritor é o indivíduo que não consegue reagir totalmente contra essas bobagens, mas ele ainda é o testemunho, dá testemunho do que ele chama as impressões autênticas, que são a narrativa da experiência tal como ela realmente aparece. Então, como esta capacidade de conservar a integridade da experiência persevera na literatura enquanto ela é perdida no resto, surge, já no período posterior aos anos 60, a necessidade de destruir a literatura. Tá certo? E este é justamente o empreendimento do desconstrucionismo. Quer dizer, onde passa o desconstrucionismo, não nasce mais grama. Mata qualquer expressão literária possível. E só muito recentemente tem surgido uma reação à altura do desconstrucionismo. O desconstrucionismo é tão complicado, e ao mesmo tempo tão inútil, tá certo? Que é uma verdadeira máquina de desentortar banana, quer dizer, uma máquina muito complicada que não serve para nada. Quer dizer, até você entender o funcionamento daquilo e perceber que não serve para nada, pode ir 10 anos de estudos. Então, algumas almas abnegadas, como esse John Ellis, obtiveram o trabalho de ler toda esta porcariada desconstrucionista, da qual eu não aguentaria ler tudo. Eu li um pedacinho e já cansei, você está entendendo? Mas o problema é você, quando você lê um pedacinho, você já entendeu o maquinário inteiro. Mas ele sempre pode alegar que o seu conhecimento da bibliografia desconstrucionista é precário, então eles impugnam o que você está falando, embora sabendo que o que você está falando é perfeitamente verdade. Então, alguns abnegados tiveram a pachorra de ler a coisa inteira e demonstrar em livros, aliás, muito breves, não precisa. Você vê que o livro do John Ellis é isso aqui. Você lê essas 150 páginas, você vê que não há nada para aprender no desconstrucionismo, que aquilo tem que ser jogado fora, in limine, e não se falar mais disso. Tá certo? Mas só recentemente tem surgido essas reações à altura. Né? Então mostra que, de fato, o desconstrucionismo é a tentativa de assassinar a literatura e você, então, eliminar o último campo onde existe ainda esse testemunho da integridade da experiência humana. Então, o que eu estava dizendo é que só muito recentemente surgiu uma reação eficaz a esse negócio desconstrucionista. O desconstrucionismo, na verdade, ele é talvez o capítulo final da paralaxe cognitiva, por final e extremo, tá certo? Onde ele já é a destruição da literatura. Quer dizer, enquanto a paralaxe, a divisão, a perda, portanto, a perda da capacidade de autoconsciência, se observava na ciência, na filosofia, então, a literatura conservou uma certa integridade, tá certo? Como dizia Saul Bellow, uma certa fidelidade às impressões autênticas. Tanto que a grande documentação desse processo está na literatura do século XX, sobretudo literatura alemã, com Robert Musil, Hermann Broch, Heimito Doderer, Thomas Mann e Jacob Wasserman e outros. Mas como a literatura ainda conservava então, este legado, era preciso matá-la. Quer dizer, para que o último reduto da saúde acabasse, precisava destruir a literatura. E destruir a literatura foi a função, então, do desconstrucionismo. E a dificuldade de discutir com o desconstrucionismo é o seguinte: o esquema dele, na verdade, é simples e idiota o suficiente para que você o perceba em 5 minutos. Na proposta inicial, você já vê que é furado. Então, você lê um pouco do Derrida, você já diz: esse sujeito está completamente maluco, está com treta ou está mentindo. Mas, se você diz isso, então o desconstrucionista alegará para você a imensa bibliografia desconstrucionista, porque os desconstrucionistas dominam inumeráveis departamentos acadêmicos e eles obrigam todo mundo a produzir teses nesse sentido. Resultado, a produção desconstrucionista é inabarcável. São milhares e milhares e milhares e milhares de livros. Daí você alega uma coisa contra os fundamentos lançados pelo Jacques Derrida, eles respondem que você não pode julgar porque você não conhece o restante da bibliografia. Uma coisa similar acontece com o marxismo também, quer dizer, acumula livros e mais livros e mais livros, dizendo besteira, mas se você não leu tudo, eles dizem que você não tem autoridade para discutir. Eu perdi anos da minha vida com o marxismo, hoje eu entendo que bastariam 3 meses. O desconstrucionismo, pior ainda, não precisa nem 3 meses, é 2 semanas. Mas para você perceber que basta 2 semanas, você precisa passar 10 anos lendo aquela ficariada toda para ver que não há nada para entender ali dentro. E esses abnegados, o John Ellis e esse Errol Young, fizeram exatamente isso, quer dizer, fizeram uma análise de conjunto da bibliografia desconstrucionista disponível e mostram então que aquilo é uma proposta profundamente desonesta e no fundo bastante idiota, que não há muito tempo para perder com isso. Mas eles já perderam o tempo por nós e temos que ficar gratos que eles tenham feito isso. Muito bem, então, com isto, eu vou encerrar esta aula de hoje.